Ela junta a autoridade até o pós espera e mantém. Só pode ficar muito tempo, aqui no meu. Deu uma antena pro. Já tá 4.000, 4.003, eu visto na 0 e na 2, igual no 255. Pronto para o táxi, azul 2759, com 1, 2, 5, a bordo, 3 horas, alterna, galeão. Azul 2759, aguarde para o táxi. Aguardando 2759. São 32 no meio, já inicia o push? Manda 32 no meio, pronto. Aguarde a passagem de Embraer da Azul, segunda Embraer da Azul, a retaguarda após autorizada, chame para o táxi. Já iniciou, tá? O 32 no meio. Sim, 32 no meio. O 20, pressão 1, 9, 2, 3, 5. 935, agora igual 967, bom dia. 220, desça para 2.010, sua altímetro em Salvador, 1.0, 1.1, 2 Juliette, Saxo, para 1.0, Foncha do Zé, com Lucas, Zé. Para 2.000, 1.011, Ordinário 62.63.20, reportarado no Botafogo. Controle, Salvador, boa tarde, gol 1.867. 1.867. Está trabalhando no colégio, se mantendo de voo 3.0, na saída Arbor. Na Arbor 360, bom, 867. Salvador, bom dia, Oceania 2800, 0180 para 1, 0170. Tela 326, acionificação desse mantendo nível de voo 070, 30 chega da Mar. 070, Mar, 2800. Para a esquerda, 257? Turno 255, esquerda, Pro 2195, limite será o Lucas, Eduardo. E pode descer para? Deixa para 3.000. 3.000. Fiquei curvando à direita, via litoral, após o farol de Itapuã, chama controle 10935. Direto. 141, não vai ser bom trabalho do tempo. Pode ser problema. Ok. Com redução de velocidade, 170. Vento 090 graus, 209. Certo. Terra 315, passo 200, uma boa tarde com a... 50, alterna Teresina. Chegada a mão. 0-5-0 na mão, né? 3-4-5. Xalé 1-4-1, se mantém 4-3, o time tem Salvador 1-0-1, né? 1-0-1-1-4-1-1-4-1. Olhando pro 06? Na escuta, olhando pro 06, tá, passou o farol de Itapuã, mantendo 710 até o farol da barra. A gente mantém liberando na escuta do controle, na fora da barra, previsto espera com curvas pela esquerda, aguardando a autorização para prosseguir conforme. Ok, mantendo até o farol da barra e lá com curva espera para regressar para o pouso final, certo? No gol 255, vai passar o limite do long aí, pode interceptar? Aguarde para interceptar o gol 255. Qual é a posição do tráfego número 1, controle? 255, para o corredor, curva esquerda para 140, chama estabilizado. Pode confirmar a posição? Está se aproximando de Duna agora 4 milhas. Azul 4167, decolou 17, chama controle Salvador 119-35. 1935, beleza. 80, 30, chegando a mar, redução de velocidade 2309. 0230, preocupado. 8306. Na escuta, tranquila. Eu tenho contato com o Joca. e manter o contato do litoral com o controle. Controle Azul 4167. Azul 4167, contato rodando a colagem, suba e mantenha o nível de voo 320, após 2000, voe pelo dentro. Serra Índia, Romeu Índia, Ciência Guarda. 320, compete aproximação de Oeste, chama Torre Salvador, 118 decimal. 895. Eu chamo 641, redução de velocidade para 170 passos. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 1011, na sua escutão, janela meia 3288. 2788, aguarde, cobre, fala fonte. Aguarde, 2788. Azul, corrija, janela 2, 2,5, 2, 2, 7, 1, 0, 1, 0, 1, 7, 4. Janela 315, redução de velocidade 230, nossa. 230-6395. 1867, chama o centro Recife, 260, antena 288. 260-288, com 887. Chama 941, está sob duração para o sequenciamento de tráfego, mantém a presente PRO, terá como limite o localizador. Mantém a presente PRO, limitado pelo localizador, 641, está sob duração. 16, decolou os 19, chame controle Salvador, 119, decimal 35. 35, obrigado, tá 321. Foi Salvador, muito boa tarde, Azul 2759, no ponto de espera da 10, pronto. Azul 2759, mantém a posição aeronave na curta final, pelo zero. Mantém a posição, 2759. Sua saída. Mantém interior, 2759. Também 500, no nível de voo 370. Serviço no meio, contato radar na decolagem, submantém ao 370 via radar. Está 7370, possibilidade de bomba, está presente? Aguarde. Controle Salvador, pioneiro 45, posição. 7. Saída Momo, transição frutif, pistola 0, curva esquerda. Transponder 5577. Frequência do controle Salvador em 1-19-35. Autorizado Paulo Afonso, nível 1970, Zulu 9 após direto. Sai da Momo, decola da transição Frotti, decola 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5577, controle 1-19-35, Azul 2788. Azul 2788, procedimento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Repassando pronto para o posto de acionamento 2788. Kilo Romeu Oscar, confirma o local de acionamento para o seu exame Oscar. Isso autorizado, Serra Índia Romeu Índia, escola pistola 7, curva à direita, corredora Sherry, estritou no meu pé, está aguardando a liberação do controle para prosseguir no 4500. 0132 o transponder e a frequência do controle em 1-19-35. Kilo Romeu Oscar, controle 1-19-35. Protejamento correto. Acionamento, táxi, decolagem, torre em 1-18-95, ajuste no 0-1-1, Kilo Romeu Oscar. Eu tenho 3-2-1-9 e código. Bom, acabou, 3-2-1-9, obrigado. De saída da EL, linha da Motiva, pistola 0, curva direita. Transponder 5027, frequência do controle em 1-19-35. 4-1, chama agora a torre Salvador 1-18-95. Círculo 255, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 1629. Agora pouso na pistão no 0, 255. 4, redução de velocidade pela 2309. Já está mantendo 2309. Alba, corrijo, 806, chama a torre CVB 11895 para a instrução de pouso. Chama a torre 2895, 2309. Controle Salvador ou Papa Romeo, 906, 510 para o regresso. Ajuste 1011, reteste 10 carros de Itapuã. Ajuste 1011, reportará a velocidade de Itapuã, alguém pouso 0. Andará 3. Ajuste 4167, chame Recife em 2545, antena 3325. 45, alterna 2345, azul 4167. 251, alterna 3325, azul 4167. 1 e restaura a alternativa da vez, desculpa. 3325, alternado. 2251 e 3325, azul 4167. Continuando a 3325, velocidade 200, nosso que separa 4 mil pés, altímetro em Salvador, 1091. Proveta para 80, 3144, Santos. 1144, que separa 4 mil pés, altímetro em Salvador, 1091. 4.011 para 3144. Chamar 6315, redução de velocidade 2009. 2109, 0093, processo. A partir de agora, está sua vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva à esquerda para o 080, limite será o localizador. 080, 2225, bom dia, autorizado táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, Juliette, 1255. 0, vento 100 graus, 189. 100 com 18, livre pouso 90-61-419. Livre 06, curva pela direita, não faça muito aberta não, para poder já enquadrar aqui na 10, ok? Afirmativo, já fazendo curva direita. Você pro 6226? 6226 está livre, Luiz, descendo para 2.500 pés, sua altímetro em Salvador, 1091. Reverso, 226. Fazendo as Quisky, para evitar sinal da 10, tome para o 045 por 3 minutos. Para a 045, 903. Se possível, 903, gostaria de coordenar pouso na 10. Pronto, agora. 3144, sua vetoração para o sequenciamento de tráfego, curve à esquerda para o 010, limite será o localizador. Vista e mantenha 4 mil pés. Ok, esquerda 010 de prova, baixando para 4.3144. 3216, chame o centro Recife em 2.85, antena 2545. 2.85, 2.85, antena 3.216. Chame na 3.15, desce para 3.3, altímetro 0091. 3.3015. Ando 3.6, desce para 3.3, altímetro em Salvador 0091. O 1255 autorizado ingresso do Juliette, parte principal, posição 04 indicada. 04, 1255. Não, 1-0-1. 1-4-1, solo, 27, direito, 2-1-1, solo. Direito, 2-1-1, solo, 61-4-1. Eu tô falando que estacionar em tarde, chama ingresso 7. 073. Autorizado Ilhéus via Golf 677, nível 200. Perfil de saída da Euleda, após direto Ilhéus. Pista 0, curva direita. Controle 5020, frequência do transponder 5020, frequência do controle em 1119, decimal 35. 0200 Léo, via Golf 677, decolando a 190 com curva direita, da Elveda pós direto. 5020, transponder o controle 119, decimal 35, está no portão 9, 5073. 5073-09, ciente para acionamento, chame o reporte pronto para acionamento, confirmando. Vai chamar. Chamamento 315, redução de velocidade para 170. Volta 319, autorizado, esse é para 2000? 315, redução 1709. Volta 319, reduzindo, autorizado, esse é 2000? 0 mais. Meia 141, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette, 03, 6141, boa. 326, informa o traço do Força Aérea PT. Vai chamar a força. Mantendo meu pé sem interferir com sua aproximação, enche o metro, 326. Bem, 040. 3144, já finalização, vai Dona. Direto Dona, 3144. Amplia até a perna do vento, aguardando para ingressar a perna do vento no vento. Passando já da perna do vento, é o olho 06 aguardando para interceptar o vento e pouso, olho 06. Passando a linha decola direto, separar. Relativo, ali o decola direto. Autorizado, ingresso a linha decolar, vento 1000 graus, 182, passaria 2 a 2. Ingresso a linha decola, 2 a 2. O azul 759, decola os 28, controle 119, decimal 35. Decimal 35, boa tarde. Salvador, bom dia, Chilena 226, vai passar externo, vai estar travado. Criador 2000, continua a aproximação, vai ter isso de pouso. Aguarda. Controle Salvador, azul 2759. Confirme para a torre. Golf Mike, confirma o local de estacionamento, pronto, cópia. 5. Obrigado, até a bola dela. Controle Salvador, boa tarde, azul 2759. Azul 2759, contato radar, subiu até a 360 via Arbor. Ciente, ascensão 360 via Arbor, azul 2759. Nova MS com isso, mantém esperando o setor com curvas pela esquerda, agora com novas orientações. Gente, iniciando espera no setor, curva esquerda, não vem dar a frente. Controle autoriza TOSOP para o azul 2752. 2759, voa Elefa. Voa Elefa, azul 2759, obrigado. 3144, agora transferência da comunicação, desce para 2000 pés. É, para 2000, 3144, localizador no momento. Pronto, agora está certo. Tiomba 36, aguarde para a descida. Estou autorizando para ser pelo corredor, porém aguarde e prosseguir a descida. Zero. Que vai fazer espera na perna do vento, que agora vamos ter uma sequência de pouso no vento. Curva na direita, interceptando a perna do vento, aguardando para o pouso ali pelo meio. Passarei por 262, contato na torre da colagem. Super mantenha 180 via Arbor. 80 via Arbor, está livre da restrição, senhor? Livre subida, 180, 2262. Certo, livre subida para 180, passa a 2262. Está 3144, complete aproximação LF, chama a torre, salvadora, 198, decimal 95. 2895. Pô, na direita agora, mantendo órbita e sempre informando na perna do vento novamente. Olha que vermelho. Boa tarde, eu sou 3144, aguarde o localizador, acusará a distância. 3144, aguarde a autorização de pouso. Guardando. 3144, Passa a última posição. Oxa, né, 63... 62 do Almeida, aos 3. 62 do Almeida, pessoal, aos 3, 2, direito, Luiz 1. 3, 1, 2, 2, 6. 3, 1, 4, 4, controle. Tomador, bom dia, Xanem 6226, de Crona, 3, 4. Xanem 6226, bom dia. Autorizado táxi, via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Solo azul 2790, parte 3, puxa o estacionamento. Azul 2790, em coordenação de solo, devido à TR da companhia situando puxa no parte 3, chame pronto para o táxi. Ciente, vou efetuar e vou chamar pronto para o táxi. Azul 2788 para o táxi, com 49 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia alterna Maceió. Azul 2788, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1 no 8 de 95, ajuste no 0 no 1. E via Taxi 3, parte principal, Índia, no ponto de espera da 1 no 0, chamada torre 1 no 8 de 95, azul 2788. Retrovisista 260, alterna 28 de 98. 260, 288, azul 2759. Chame o ator Salvador 118 decimal 95. Chamará em 1895. Tá comigo, Axé. Valeu, Marcelo. Olimpo 06. Olimpo 06, 360 à sua direita, reporte ainda, interceptando Terra do Vento. 9360 pela direita, Olimpo 06. Mike of Mike, quanta coisa. 31144, avistado, pouso autorizado, visto no zero, vento 090 graus, 17 mais. Chan 31144, completou aí? Sua escuta? Chan 31144, pouso autorizado, visto no zero, vento 080 graus, 162 gerais. 447, final normal. Autorizado, nível de voo 110, chame o retrocista 342685, alternativa 25 decimal 45. Continuará na aproximação, guardar a distância. Michael Mike, mantenha a posição, avante do chefe. Cuidado com o Fox Trot, na escuta da torre. Xanem 6226, autorizado ingresso, parte principal, via Juliette, posição 1 no 3 indicada. Juliette 1-3, 6226. Xanem 6315, segura a nave da companhia via Juliette, parte principal, posição 1 no 4. 7, 4, 14, 6314, seu problema. 6317. Sons, pouso na 1-0, Xanem a torre Salvador 1 no 8, decimal 195. Ciente, novo 360 e torre 108-95, November 3. Agora a nave também fazendo espera lá na Ciasa, é a 1500 pés, eu vou ver o meu ajuste, tá ciente? Ativa, decola, toma pro noroeste e vai ser coordenado com o controle para liberar sua pula de Feliz Santana assim que liberar o tráfego lá no, na Ciasa. Afirma, autorizado. Gente, quanto é a posição? Terra do vento, Olimpo 06. Olimpo 06, mantém a perna do vento, aguarde para girar a base, que mantém a perna do vento. Mantendo a perna do vento, aguardando base, Olimpo 06. 3144, solo aos 37, 121 no solo. 3144, 2 3144, autorizado táxi, via taxi alfa, reporte antes da Juliette. Você reduz a velocidade do táxi à posição indicada ainda ocupada. Taxi alfa, para reparar que a Juliette está reduzindo bem o táxi. Azul 5073, que está estacionamento portão 9. Azul 5073, aguarde. Aguarde. 5073, Libra Sonar, chave pronto para o táxi, com a aeronave da Avianca, ingressando na posição 1-4 remota. Estação da Avianca, 1-4, livre para o estacionamento em Porto Alegre, 5073. Sala Azul, 2790, está com 60 a bordo, 4 horas e 30, terra em Salvador. Azul 2790, autorizado táxi no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado, eu só quero para ingresso no principal do 790. 3205, Leandro. 14 de novembro, eu disse para a altitude de entrada, me informe a 406 de Salvador. Salvador, boa tarde, voo 19364, Sinta Giro, passando 220 para 1.50. Olá, 64, certificação desse material nível de voo 050, autorizado a chegada a Mari. 5250, autorizado Mari, voo 1964. Olá, Leandro, Beta Costa, boa tarde. Azul 2790, autorizado ingresso, pátio principal e Índia, quando próximo ao ponto de espera, chame torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1. 7011, chama lá no ponto de espera, o 2790. Beta Fox. Sim. Eu falava, mantendo o Rio, aguardando a autorização para o direto Turi, atendendo para o 060. Certo, mantém o litoral, é o número 2, é o Beta Fox, na escuta permanente contra o infame, ou através do Fora do Bar. Eu ligaria a pro direto, aguardando o 10 a pro de Turi. Rio direto Turi, mantendo o número 10, aguarde para a subida. Sim, aguardando o Beta Fox. Controle Salvador é o papapá mais Golf Mike, boa tarde. Mais Golf Mike, eu chego conforme autorizado, 500 pés na escuta do controle. Aguarde para voar direto, Feira de Santana, aguarde. Mike. Mantive a metro de tráfego na final da 17. Mike. Dia na taxa aí sem problema. Sim, muito grave. 5073, desconsidere a última informação, reporte pronto para o táxi. Ok, desconsiderando a última informação, tomada para o táxi, 0073. É aqui, por isso que eu livrar a direita e vai fazer o 180 aguardando para reingresso na pista até fazer autoridade. 3805 aguardará o ingresso, a passagem depois da companhia retaguarda. Para Siri? O BF5 ou o 45 pelo leste. É, desculpa o equipamento? É um lavado, é pro Papa Alfa 31. É, o equipamento subindo mantém o nível de voo 045. É a colher da foto. 045, seria o SP da foto. O 964 já autorizado o nível de voo 060. 060, o 964. Muito, autorizado ele é manter 1-0. Ali mantenha 1-0, 2-7-8-2. 1-2 a bordo. Azul, só 0-3, em táxi é Índia, ponte paradão 1-0, torre 1-8, as palavras que entregam 1-0 no 1. 1-0 no 1, via Índia, até o ponto 0 lá de 9, 5-0-7-3. Bomba 3000, autorizado ingresso na pista, táxi até faz de autoridade e a ponte livrando. E a pressa de manobras na medida possível. Está ingressando e está passando. Olympus 06, no solo aos 42, livra à direita e novamente à direita, chame na Delta para cruzamento. Livra à direita, Alfa, Deixa autorizado decolar, pista 17, vento 100 graus, 18 mais. Está 1-0, vento 0-90 graus, 1-90. Segura a decolagem 2-7-8-8. Tem 3-1-4-4, autorizado de LED portão 09. Juliette 09, está 3-8-0-5. Causando para o solo, assim companhia, taxi retaguarda, parqueado 9, autorizado 2 portais. Patrão Kilo Romeo Oscar, decolou alto. 4-4, chama controle 1-9-9-3-5. 9-3-5, Kilo Romeo Oscar. Valeu, 06, autorizado, cruzamento 1028, reporte livrando no hotel. Autorizado, cruzamento 10, reparado no hotel. 12788, decolar 44, chama controle 1-9-35. 1-9-35, obrigado, boa tarde. Oscar, Whisky, na escuta do hotel, está valendo? Na escuta, November Oscar. Estou lavando, senhores. Lavando Oscar, Whisky, na escuta do controle? Estou na 1-0, senhores. Lavando Oscar, Whisky, sujeito ao tráfego, reporte na final, pistola 0. Reporta na final da 1-0, November Oscar. Tem a restrição de altura? Qual é a vai manter 3.000. Valeu, boa, papapé, você leva lá. Tio Romeo Oscar, CNC 0132, prossiga a visual no meu pé pelo corredor cheque, vamos fora do bar. Solicita subir para 2.500, principalmente na frente de voo, estacionar 0132. Confirmando? Com licença, acessar para o 2500, na frente de Morro de São Paulo. 7, Morro, 77, liberado, prossegue para a Siri, correto? Confira. Remo de Morro de São Paulo, 77, liberado, prossegue para a Siri, correto? Afirmativo, companheiro. 7, suba, mantenha inicialmente o número 2, direto com o Remo de Morro de São Paulo, pelo meu ordem. Como é que você vai direto no Morro, pelo meu ordem? Azul 278, suba a CNX 1-70. Sem restrições, 1-70, 272, grava. Zona 964, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 1-0-1-1. Desce para 3.000 com 1-0-1-1, voo no 964. Da Fox suba, Sanche, 0-0-5. 0-0-5, da Fox. Controle boa tarde, eu subo 7-0, na sua escuta, Momo. Sete Congonhas, autorizado via rotulão de voo, nível 360, saída da EA, transição móvel, primeira curva direita, transponda 5045. Está livre da recepção, chefe? Está livre. Obrigado. Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. Está Vai reportar na outra vez, Marão, assim possível, atenção para 2.500 a Mantenha uma empresa até essa área, agora para a atenção. Final da 10, senhor, autorizado. Salvador 2262 da passareta. Azul 2788, veio código. Código 2788. Passareta 2262, chame Recife em 260, terra 288. 260, 288, pô. 79. Azul 0, 7. 305, por favor, aonde? Tá 305, vi táxi em Índia, ponte para dar 10, torre 198, sol 95, legal 10, 19. 09, 19. Salvador, uma boa tarde, ao voo 208. Eu curto a 90 para a gente estar com a informação. É, Lima. Azul 2018, contato na BR, afastado 8 milhas de coral. Autorizado o armador de mar e chame-me da descida. Continua com o 2018, já está pronto para a descida. Correto, gol 2018. Desça para o 80, apoio de mar. 0805, apoio de mar. 0805, boa tarde. Patrônio, boa tarde. Azul 5073. Azul 5073, contato na terra decolagem, submatéria 200. Após 2000, voe Leda. 200, 2000, Leda, obrigado, Azul 2790, Super Sinistro de São José 180. São restrições 180, 2790. Para o procedimento, acerto para o 964. Afirma, desce para 3 mil pés, 2 mil pés, Júlio Lies, em campo chabizado. 1-0, 1-9-4. 2-3, reportarei está prisado. 1-9-4. Frequência livre 2-3-4-5, mantém a meu número 2. Prisão para o campo é Zulu Novamba. Eu te dou a transferência das comunicações, eu com o Zulu Novamba. Azul 4-1-6, identifique desse mantém 090, 3-0, chegando na área. Azul 090, Azul 5073, veio Coral. Coral, Azul 5073. Zero, confirma para o ideal para lençóis. Final 0 da Azul. O ideal é 301, no Sué. É, eu te vou direto. Direto, lençóis, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou no 964, formação aqui. O 964, sem identificação, desse mantém. Os 1-0-0-3-0, chegada a mar, redução de velocidade 250, nossa. Desce até uma centena, vem a chegada a mar e com 250 nós, voo 994. Azul 4-1 no meio, redução de velocidade para 250, nossa. 2509, azul 416. 33, polo 5052. Não copiei, confirma? Papa Romeo 90 Araçarei. Papa Romeo 90 Araçarei. Para o seu cachamento. Atendendo 2000 de Algonau, até agora. Chefe. Reporte Lima. Reporte Lima 9. 38-05, autorizado, aliás, mantém o fiscal 1-0. 38-05, fazendo com o controle, sua, após curva à direita, voa direto, lenta, após Moscou. Controle azul 5073. Possível. Confirmar, existe alguma restrição passar o farol abaixo do 45? Negativo. Me siga a operação para a final do LF, X-Ray Pistão 0, curva esquerda para 300. Curva 300, voo 964. Azul 416, reduzindo a velocidade 220. 2-2-0-9, azul 4-0. Confirmando, pro voo é curva esquerda para 300, positivo? Correto, mantendo 3 mil pés. 3 mil. Avistado, foi autorizado fiscal 17, 2080 graus, 1612 a nós. Confirma para destino, pouso. Afirmativo, livre pouso com eco do novembro, parte 5, R está. Lua de 982, espera lá. Pelo corredor. 280, aguardando o vetor, voa 964. Salvador, é voo 1885. Está livrando o nível 1, correção 240 para 150 na proa de Alagoas. 985, classificação desse mantém 040, o direto bom. Na proa de bom, desce para o 40, ou 1885. Voador Costa Alta 3805, passando 2 mil pés, já está virado lenda. 3805, contato rotel, submetendo 360, prossiga conforme autorizado. 360, conforme autorizado, 3805. 3018, você para 3 mil pés, altimetria em Salvador, 1-0, 1-1. 3 mil, Brasil na 091, foi pro 209, confirma. Eu no 964, você para 2 mil pés, aguarde novos vetores. 2 mil, aguardando vetores, no 964. O 2018, sua recuperação para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 360, limite será um localizador. Esquerda para o norte, limite ao lote, gol 2018. Adoção 3805. Mas pode coordenar a moto para dar presente? Aguarde. Azul 2788, chame Recife, em 2085, alterna 2545. 1285, 2545, obrigado. Pula 964, desça para o 070. 070, 964. Azul 2790, chame Recife em 2085, alterna 2545. 2085, 2545, boa. E segue já o meu 20, reporte de pista. Esquerda para o 240, esquerda 240, aguarda o último vetor para o localizador. 240, aguardando o vetor para o localizador 964. E ligar na base. Gol 2098 para o localizador, curva direita para o 080. Direita 080 para o lote, gol 2098. Azul 4196, redução de velocidade 2009. 2009, Azul 4196. Salvador, é o Bravo, Bravo, Bravo, Bravo. Aguarde. Celebra. Colônia 964 para o local 2, esquerda para o 140, chama estabilizado. 140, reportarei estabilizado, o 964. Pula 964, redução de velocidade 2009. 2009, pula 964. Faço isso que ciência estacionar para frequência livre. Bate a linha eco autorizada, decolar, pista no 7. Vento 100 graus, 20 nós. 00 azul. 4116, desça e mantenha 4 mil pés. Altímetro em Salvador 1011, subtração pelo sequenciamento, mantenha presente pro limite, será o localizador. Mantenha presente pro, descendo 4000, diretado pelo localizador, azul 4116. Eu 3018, livre de S, desce para 2000 pés, informe estabilizado no localizador. Portaria estabilizado lá, eu 209. Pode voar, tá? Voltar para 3805. 3805, chame Recife em 251, alterna 3325. 3325, por favor. Fogão 964. 1964, complete a aproximação e assiste na torre Salvador em 198 decimal 95. 3895. Estabilizando o rock gol 2018. Chat, desce para 2000 pés e agora transferência das comunicações 2018. Sim, aguardando. Já está estabilizado. Ótimo. 4116, redução 1709. Eu controle uma boa, 3560, puxou 220 para 150, com a chamação Kilo. 3560, sem indicação desse material 050, precisa de chegar mais. Ficou, é 050, né? Certo. Bravo Eco Romeo, identifique desse material 060, chega de bom. 060, Salvador, Gol 964, estação 080770. Correto, pista e mantenha 4 mil pés, altímetro em Salvador 1011, sua cobertura pelo 70 metros, mantenha presente pro. Mantenha presente pro, vetoração radar 104000 no 09, 1064. Azul 4 no meio, desespera 3 mil pés, livre interceptar o loco do mestre pro, informe chave zero. Para 3 mil, eu estou detectando o desabador, essa pro, chamará Azul 4 no meio. Controle Salvador, Charlie Jeff, Devil Down 7, vai dar 100 mil pés. Corredor Shell no meu pés. Chat, prossiga a visão no meu pés e fala para levar. 4164, corrija. Rolou no 164, redução para 1709. 1709, o nome 64. 30 noite, chamepão em 1895. 1895, uma boa. 4196, desça para 2000 pés, livre de S, agora transferência das comunicações. 32000, livre de S, aguardando transferência, 4196. Estabilizado, FP. Salvador, boa noite, da noite, 1011, continua a participação, aguarde, pista livre. Ah, escuta, Gol 208. Azul 416 estabilizou-se. Azul 496, compete aproximação, yes, e chama pelo Salvador. Frequência, 1 no 8, decimal 5. 118, faz 5, bom trabalho. 397, mantém a posição. Mantém. Tá. E interceptar o localizador nessa proa. Nessa proa, intercepta o localizador, desce 2011 e o 9 no meu voto. Fiz o 9, bora. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 496, estabilizada, aproximação 90. Repórter Estúdio 10. Alma e Porto Arena, Juliette, 90. Fundo 10, gol 20. Azul 4116, ajuste 10, 11, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Sente, assim eu paro 419, tudo bem. Na meia. Azul 4, ano na meia. Desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1091, 1885. 3 mil pés, 1011, o gol 1985. 1164, gol 1164, chama pelo Salvador, 1098, decimal 95. 295, obrigado. Solo 07, livre à direita, chama Solo Salvador, 121, décima 1. 21, agora. Salvador, torre, gol 1164. Gol 1164, ajuste no 011, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Sargento está livre, o nono 64, ano 09. Salve Salvador, boa tarde, 208, Guarapuí. 208, boa tarde, Alfa Juliette, 11. Alfa Juliette, 11? Ativo. Tá sempre o Salve Juliette, 1964. Estou previsto 02, aguardo, 1964. Sim, tá valendo. Cinco livre LS, do separador 2000 pés, altima agressa voadora na 01, informe estabilizado no curso do louco ligador, 1985. 2000 pés, bilhões, vai reportar estabilizado no procedimento ILS X-Ray, pista 10, gol 1885. Romeu, descendo velocidade para 210. Chama. Salve Salvador, ano 21, décima 1. 21, hora na face, sua. Estamos autorizados, pistão 0, vento 090 graus, 18 nós. Verdade, posição 0 com o nono 64. Alfa Juliette, 01, obrigado. Sua vetoração para sequenciamento de tráfego, via direita para o 240, limite será o localizador. 240, ele está pelo localizador, Romeu. Com 1885, posição de 1 estabilizado no ILS X-Ray. 1885, compete aproximação de assistindo a Torre Salvador, 1918, decimal 95. Torre Salvador, 19, correção, 1895, gol 1885. Correto. 3560, separa 2000 pés, sua última Torre Salvador, 1901, informe estabilizado no localizador, obrigado. 2011, 3560, tomate, utilizado. Sou 1164, então 12, livre à direita, chame Salvador, 121, décima 1. Direita 201, igual a 964. Uno 397 autorizado, decolagem pelo zero, vento 090 graus, 179. Autorizado, decolagem, alterno normal, 1397. Salvador, bom dia, 256.